comienza la fiesta. Que comienza la fiesta. Dançando, curtindo a festa do som que agita a galera. Puxa o acorde, DJ Daniel. Vamos, vem dançando, curtindo a festa do som que agita a galera. Puxa o acorde, DJ Daniel. Não perturba, não perturba os cara de pau de abaixo. O dia vai ter tuba. Eu vou te procurar, onde você está? Atende o celular, atende o celular. Eu vou te procurar, onde você está? Atende o celular, atende o celular, homem. Não perturba, não perturba os caras de pau, já vai ter tuba. Não perturba, não perturba os caras de pau, já vai ter. Viviane, batidão! DJ Betinho Isabelense! É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará! DJ Sander das Produções, a melhor produção em áudio pra você! Tô gostando do ritmo! Não para! Vamos lá, DJ Sander! Vamos, vem dançando, curtindo a festa do som que agita a galera. Puxa o acorde, DJ Daniel. Vamos, vem dançando, curtindo a festa do som que agita a galera. Puxa o acorde, DJ Daniel. Não perturba, não perturba os cara de pau, já vai ter tuba. Não perturba, não perturba os cara de pau, já vai ter tuba. Os caras de pau, já vai ter tuba. Eu vou te procurar, onde você está? Atende o celular, atende o celular. Eu vou te procurar, onde você está? Atende o celular, atende o celular, homem. Não perturba, não perturba os caras de pau, já vai ter.